Delta, vento 1, 10 graus, 08 nós, hoje no 0 no 4. Gol no 556, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, confirme na curva direita. Seda da El, Leda, transição Motiva. Autorizo 10, SMAP e segue conforme a roda do plano de voo. Aciona 5575, frequência de controle em 1,19,8. Amador, transição 191, puxa de acionamento no portão mesmo. Lima, Kilo Zulu, prossiga. Somente confirmando, subida da El, Leda, transição Motiva. 0-4, foi direto rotatória, desça para 2.500. Meu navio fica estacionamento, portão mesmo. É 3191, Antônio, com a equipe Fátima, pronto para o táxi. Depois da matagem, 5207. 0-4, autorização para o sistema de elétrico e após estabilizado. Até 2000, como 14, após estabilizado na X-Ray 4082. Na 6255, bom dia, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Autorizado está, fecha na 6255. Azul 4207, decolado agora os 41, no controle 119.8, bom voo. 98, uma boa semana, até a próxima. Controle, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, contato radar na decolagem, subir mantenha, 340, saída da EL. 340 na da EL, afirmativo. Solo, boa, tá, 3895, SAP 3895, solicito autorização para descer, sem informação, Quebec. 3895, Quebec, confere, pronto, copy? 3895. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, saída da El, Leta, transição Motiva. Upzul 1-0, bridge e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5001 na frequência do controle em 1.19.8. Autorizado Guarulhos 340, saída da El, Leta, Motiva. É Motiva. Decolada 1-0, curva direita, pêndulo 1-0, bridge após segue plano de voo. Aciona 5001, controle 1998, tá? 3295. Tá 3295, cotejamento correto, chama pronto pushback. Pronto para o pushback acionamento, no box 5, instrumento Guarulhos, tá? 3295. Tá 3895, aguarda, número 2 do setor, aeronave da companhia, terminando o pushback no 612. Aguarda, tá 3895. Pode voar, Motiva, o azul 4207. Aguarde coordenação com o centro, azul 4207. Ok. Tá 3191, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no zero via parte índia. O ponto de espera chamitou em 1.18.95, sem negar no 014. Estabilizou LS 4082. Azul 4082, complete final do procedimento e LS Actuation e torre 1118.95. 3195, 4082, bom dia. Azul 4207, autorizar direto bridge. Autorizado bridge 4207, obrigado. Vai passar o linda baixa travada. Azul 4082, boa tarde, traço agora de estado. Livre pouso na 0, vento 120 graus na 0 nós e o ajuste na 0 na 3. Livre pouso com Mi 13, 402. Tá 3895, Corinthians de Sol, chama pronto para ataque. Boa tarde, equipe de Sol, chama pronto para ataque, chama 3895. 1790, pronto, copy. 1790, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5404, frequência do controle em 1.19.8. Luna 790, cotejamento correto, chama pronto pushback. Tango, Índia, Bravo, prossiga. Luna 790, só voltando. Voo 790, somente confirmando a saída, Pucajamo Caju. Tango Índia Bravo, sim. Mantém as condições visuais, ajuste em Salvador 10, 3. Reporte visual com Henry Max. Terminando o pushback no 05. Se mantém? E o pé. Solo. Solo aos 48, direita 121 no 9. 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento em elétrico e após estabilizado. 2 mil, ajuste padrão, reportado estabilizado, estabilizado. Azul 4207, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 133, decimal 95. Força 3895, 183 a bordo, 4 horas de autonomia, Serra Galeão. Tá 3895, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. O ponto de espera chamou em 1 noite, decimal 95, sem legal no 0 no 3. 0 no 3, via Índia, ponto de espera, torre 2895, tá 3895. Azul 4082, ingressa Juliette para o portão 08. Juliette, gate 8, 4082. Zona 91, decolou aos 54, aos 50, corrigindo, controle agora em 119, decimal 8. 198391, bora. Gol 1556, coordenando com a equipe Sétima Frontera para o táxi. Zona 91, contato radar na decolagem, submantém 340, saída da EL. Só manter o 340, perfil da EL, possibilidade de uma manobra de morte, vai. Autorizado, Lida. Direto Lida, 390. Patango Lima, Quilo Zulu, desça para o 9500 pés, ajuste o 90 no 3. Reporte visual com o campo. Patango Tango Índia Bravo, confirma posição. Tango Índia Bravo, esteja atento a um Charlie 402, próximo à rotatória, passando 3 mil pés para o 9500. Viagem pronta, 3895. Está 3895, vento 130 graus 099, divida colagem 10. Divida colagem 3195. Localizador, Oceania 2, 5 tempo. Oceania 6255, complete final do procedimento ELS Actuation, torre 118, decimal 95. 8895, Oceania 2, 5 tempo. Oceania 6255. Quero ver a Índia, chame. Quando lá, chame torre em 118, decimal 95, legal no 093. Vai chamar o controle 1962, muito obrigado, tenha uma boa tarde. 4395, frequência do controle 199, décima 8, bom voo. 8, obrigado, boa. Sinal de 3 milhas, o Lima Kilo Zulu, com pulso 360 pela esquerda, temos um tráfego a uma milha do externo para pouso na 10. O vento para 7 no 30 graus e no 09 e o ajuste no 0 no 3. Contato radar, me mantenha 340, saída da El. Adael 340, pode voar da El, tá presente? Autorizado da El, são 3895. Muito obrigado, da El 3895. Próximo 56, mantenha o ponto 0 da 10. O Oceania 6255, tráfego avistado, livre pouso 10, vento no 30 graus e no 09. Livre pouso, Oceania 6255. Lima Kilo Zulu visual com Airbus da Oceania na final da 10. Afirmativo. Vai fazer aproximação, aguardando autorização para pouso, sai como número 2 para pouso no aeródromo. Afirmativo. Uno 556, visual com Airbus da Oceania na final da 10. Após o pouso mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Padrão 05, prossiga. Padrão 05, ciente, condições visuais, 500 pés, ajuste no 03, reposta parque de situação. livre pouso na 197, vento 120 graus, 10 nós. Pouso na 17, o Lima Cruz, o 3 está em baixa casa. Então, 3191 no seguinte, aguarde transferência. Cara, 5 prossiga. Vou estar próximo ao externo, confirme. Ciente, a coisa de aproximação aguardando autorização para. Entendeu que está livre da situação, aguardando a próxima. O guardião. Confirme o guardião 05? Gente, o senhor tem. Tem condições de direto para o GAER? Direto para o GAER, está presente? Gente, está presente autorizado direto para o GAER, só informo que temos um tráfego com o Charlie 402 na curtíssima da 17. Está atento do tráfego para a 17, guardião 05? Sai 655, solo 58, direito no 219. Vou 1556, livre decolagem da 10, vento 120 graus, 109. Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01, na saída 25. Guardião 05, tráfego avistado, autorizado a presente, direto Grael, vento 120 graus 099, reporte em solo controlado. Está presente, direto Grael, reportar em solo controlado, guardião 05. Lima Kilo Zulu, seu sol, que Lima Kilo Zulu, solo ao 59, libere a direita ao estacionar frequência livre. Uno 5, 56, decolado agora os 1500, controle 119, décima 8, bom voo. 198, bom dia, 1556. Pessoal, Adol, boa tarde, vamos 556. Uno 556, boa tarde, contato radar, subir manteia, 360, saída da Dael. Dael, sobe 360, 1556. Some other reports, Control 10, 3216. 3216, call for my arrival, fly direct to TAF, descent flight level 050, KNH1013. Roger, descent 050, 3216, may you confirm the KNH? 1013. 1013, Roger. O Gol no 556 solicita para de Leda ou Mótiva. Autorizado Leda, Gol no 556. Leda, graças, Gol no 556. TAM 3895, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 351-133-95, 3895, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde, bom. Muito obrigado. Trip 9963, chegada a Mária, autorizado direto e TAP, desça para nível de voo 060, ajuste 9013. Azul 4076, bom dia, chegada a Mária, desça para nível de voo 070, ajuste 9013. Redução para 2309. 05, solo controlado. Patrão Juliette, Bravo Delta, aciona identificação, contato radar, 66 milhas, nordeste do BOS Salvador, voe direto Bonf, para chegada Bonf, reporte para a descida, ajuste 9093. Autorizado BOS Salvador, Juliette, Bravo. Na rotatória, para desenrimar o Lima Tango. Perdão, Tango India Bravo. Tango India Bravo, ciente, frequência ali para coordenar. Bruno 790, colhendo aqui, próxima pronto para o taco. Tango, Whisky, Oscar e Uniforme. Informação em curso é a Romeu, pronto cópia. Tango, Whisky, Oscar e Uniforme, autorizado Valença. Decola da pistão 17, corredor Axé, 1010, aciona 01113, frequência do controle em 1998. Aí. Boa viagem aí. 1895 na presente, boa viagem. Quer ouvir? Não, em Rivaro, sangue de abraço. Frequência ali para coordenação, Tango India Bravo. Bravo. Turn 3216, descend 2,000 feet, QNH 103, clear ILS final approach, post set. Clear, turn 3216. 370 para Maceió, copia. Zero. 63, autorizado direto Tuna, desça para nível de voo 050, ajuste no 093. Na proa de Duna, autorizado, a que nível? 050. Para 050, 9963, aqui de Duna. 08. Quatro cotejamento correto, tinha um ponto pushback. Táxi, tá o posto espera da pistão na 0, via pátio índia, no ponto espera chamitou em 1-1-8, no 9-5, NH na 0, na 3. Ajuste em Salvador na 0, na 3. Na 0, na 3, reporta para visão, é o Rock. Na 6200, chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste no 0 no 3. Gol no 556, chama o centro do Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. Juliette Bravo Delta, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil pés, Juliette Bravo Delta. Oca Bravo, mantenha 500 pés, a tráfego em aproximação para a pista 1-0. É, se ele está mantendo 500 pés. Autorizado 2 mil pés, ajuste padrão, reposto estabilizado, trip 9963. Trip estabilizado, 9963. Quatro zero sete meia, desça para 3 mil pés. Ajuste padrão. 3 na aproximação. Sete decolado agora aos 1-2, acione 5004 no transponder, controle 1-1-9-8. 5004, controle 298-198, confirmando, 790. Afirmo, 1-1-9-8, frequência do controle Salvador, um bom voo. Obrigado. 1-1-8-95. 18. Second frequency? 118.95. Roger, 18.95. Controle, boa tarde, 1790, decola, Puka. Gol 1790, contato Adana, decola, submantenha, 370, sai da Puka. 370, Puka, 1790. 110 degrees, 099. Roger, aqui é... Mike is Zellogan. Roger, clear to land. Controle, autoriza a flor de Aracaju pro gol 790? Aguarde coordenação com o centro, voo 1795. Ok, obrigado. Azul 4463, Romeu, confere, pronto, copia. Pronto, copia, 4463. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, transição Coral, onde intercepta Golf 677 e segue conforme a rosa do plano de voo. Aciona 5011, frequência do controle em 199.8. Gol no 790, autoridade direta Aracaju. Aracaju 790. Da El, na saída, transição Coral, 5011, transição 198, controle azul, 4463. Azul 4463, procedimento correto, chama o ponto pushback. Vai chamar 4463. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento TLF-3, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste padrão, a supervisão do IF da 10, azul 4776. O TRIP 9963 estabilizou a localização 2 do usuário. TRIP 9963, compete final do procedimento, chame torre 118.95. 8.95, bom dia, TRIP 9963. Bom dia, bom povo. Torre Salvador, muito bom dia, TRIP 9963, é uma vida do céu. TRIP 9963, boa tarde, continue a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando a pista livre, o ajuste na 03. Gente, aguardando a localização, 9963, ajustado, padrão. Controle, muito boa tarde, papapá, mais Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, prossiga. De Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, Romeu 44, está com 2 no BLB. O CAP 0195 no transponder, vamos manter de escuta, 500 GL. Mike, Juliette Romeu, ciente, mantendo as condições visuais, 500 pés, ajuste padrão, reporte visual para o local de escuta. Ajuste padrão, acabou de decolar do LC, vai estar com modificação para 2 horas e 30 de voo, vai manter na sua escuta. Mike Juliette Romeu, evite a final da 1-0 devido à aproximação. Ciente, vai evitar a aproximação da 1-0 e visão para a nave já alinhada no local. 9-3. Vai abençoar Alpha Juliet, Gate, Zero 2. Vai Alpha Juliet, Gate, Zero 2, conta 3 2 1. TRIP 9963, TRIP pouso na 10, vento 1, 10 grau, 089, o tráfego decolou da Lon 7, à sua direita. Ciente, TRIP 9963, autorizado pouso. Whisky, Oscar Uniforme, decolado agora aos 1, 7, controle 119.8, bom voo. Obrigado. 1-0, 1-3. Da rotatória, reporte visual para o campo. Confirmar o vento para o TRIP 9963? 120 graus, 099, TRIP 9963. Sabe, LS, azul 4076. Azul 4076, complete final do procedimento, chame torre 118.95. 1895, azul, obrigado. Grata pela colaboração. Que nada, Sereto. Senhor Salvador, uma boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, acione identificação, chegada à mão, desça para nível de voo 070. Ajuste no 093. Ajuste no 093. Descendo para 07. Possibilidade de voar na Projamã? 099, ajuste no 093. Segue na aproximação, 1013, azul. Autorizado a MAN, passaria 2230. Autorizado a MAN, 2230. Oceané 6200, desça para 2000 pés, ajuste na 093, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, livre ILS X-Ray, reportar estabilizado, 6200. Pia 9963, solo usando 9, direita 1213, Alfa Kilo para Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 9963, vai cruzar o Alfa. Azul 4076, livre pouso na 0, 100 grau 099. Livre pouso na 10, azul 4076. Entre naquilo azul, reporte na papá. O destino é parte 3, né? Bruno 790, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 26, decimal 85. O Lima Kilo Zulu autorizado, cruzamento 1735, Quebec Mike na Lima, chame o solo em 1219. Barra Romeu, Índia, novembro é Alfa, na escuta. Papapá, Mike, Juliette Romeu, esteja atento, atraso 12 horas, 3 milhas, mantendo 1000 pés no corredor Axé, Bravo, novembro, 2 papá. 4076, ligando na Foxtrot. Azul 4076, prossegue táxi Alfa Juliette para o portão 09. Fica atento ao follow-me no através do 08. Gente, Alfa Juliette, portão 09. Mandando escuta do solo através do 08. 076. Confirma, aeronave de motor? Corredor e reposta ingresso no corredor intervalo. Estabilizado 6200. Família do externo, completa a informação, fornecendo 1895. 1895, 6200. Sete Delta, visão com a Exódio. Sete Bravo Delta, ciente chamado 1895. Sete Bravo Delta. 1895, Bravo Delta. Índia do Vambaral, reposta para ingresso no, na, no corredor intervalo. A informação veio intercortada, por gentileza, confirme quem chamou a torre. Oceaneiro 6200. Oceaneiro 6200, boa tarde. Tráfego avistado, check trem livre pouso na 0, vento 120 graus, 099. Passou e travou, livre pouso 6200. Torre, Juliette Bravo Delta, só na rotatória, sessão de pouso é 1-0. 1-0? Afirmativo. Gente, continue a aproximação, agora na autorização para girar base, temos um tráfego, um aeroporto de Oxané. Para pouso na 1-0, aeroporto visual com tráfego. Para visual com tráfego, vai seguir como número 2, Thiago? Afirmo, Juliette Bravo Delta, pouso na 1-0. Positivo, vai manter separação com referência. Chegou 1864, confirme o gate de estacionamento, 03? Chegou 1864, já foi autorizado para o Chibete. Quem é? Reportado, permite livre. Patrão Lima, aguarde o parqueamento do Embraer da Azul no 09, o patrão prossegue o táxi até o Pat 3, reporte ao estacionar. Salvador Azul 4463 no 8, puxa acionamento. Azul 4463, aguarde para o pushback devido à aeronave da companhia que vai passear no 09. Positivo, aguardando. Fox Salvador, gol no 167, no Marcelo Romeu, apresentação Guarulhos. Gol 1167, o meu confere, aguarde cópia. Aguarde. Alfa Tango Tango, 66 milhas noroeste, vigilância, chegada a Amã, repor, desça e mantenha nível de voo 050, Alfa Tango Tango. Para girar a base da 1-0, Juliette Bravo Delta. O Juliette Bravo Delta, aguarde mais um chance para tirar a base. Aguarde. A gente fica no forte, vai... taxiar a cauda até o Pat 3. Juliette Bravo Delta? Juliette Bravo Delta agora autorizado a virar base e aguarda a autorização para pouso. Deve tirar a base, 5-90. Telemia 200, solo, uso 26, direita, 1219, via Foxtrot. 219, via Fox, 6200. S Bravo Delta, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 130 graus, 099. Livre pouso, pista 1-0, direto Bravo Delta. Paulo, Salvador, boa tarde, Oxané, 6200 na Alfa. 6200, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6200. Sul, 4463. Puxa, pode prontar. Autorizado, chama táxi, 4463. Lembra que ele falou? Para o táxi 2-4-12-4, 5-12-4, TV Índia, ponte para o Dono 02, tem que entregar o Dono 03, pô, no 864. Xana 6200, tá livre Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para o 5-6200. O Lima, que ele usou o protótipo. Conquista visual 105 nível, autorizado. Decola no 7, curva direita, corredor do axé, restrito 1 mil pés até o farol da barra. Controle 119, 18, aciona 5003. Reporta novamente. 167? Afirmo, no 167. Só um... Tem uma aeronave liberada aqui pra taxi, aqui só um minuto. Estabilizado, localizador está 3804. Seguinte 804, completa aproximação, torre 118-95. 118-95, está 3804. Pesulo no 0, bridge, pesulo no meio, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, lei da Módiva, controle 119-8, acena 5032. 3804, na escuta da torre. Afirmo, 3804. Boa tarde, então 3804, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informo o Boeing da Gol, iniciando rolagem da 1-0, 1-0 no 3. 1-0 no 3, aguardando pista livre, passando externo agora, 3804. Cache livre para 2000, reportado estabilizado, passaria 2230. Azul 4463108 a bordo do 50, autonomia alternativa Salvador. Confirma apenas o POB, o 4463 está com CV Índio, ponte perto da 102, 895, legal 1003. Índio, 118, 95, 1003, 4, POB de 108, 2050, autonomia alternativa Salvador. Livre pouso 1-0, reto 1-3-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, reto 3-2-0-4-864, decolado aos 3-1 no controle 1-1-9-8, bom voo. Controle 19-8, obrigado. Eu volto. Oi, Salvador, boa tarde. Gol no 864, passa 1500 pés. No 864, contato radar na decolagem, direto saída Fuca, suba para nível 370, veja. Saída Fuca, subindo 370, gol no 864. O azul 4463, alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter, 4463. 03804, solo aos 32, direita 121, no decimal 9. Direita no 219, 3804. Salvador, eu sou 3204, se livrou. 04, Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette para o 03, 3204. 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0 mais. Vendo 2230, passou Duna, completa LS, torre 118-95. 1-1-8-9-5, uma boa tarde. Boa tarde. November Alpha, torre 118-95. 118-95, torre de November Alpha. Zero, bom dia, continua a aproximação, aguardo informação de pista livre. Aguardando pista livre, passando 2230. Estou Índia November Alpha, na escuta, visual com campo. Papa Romeu, Índia November Alpha, continua a aproximação, cabeceira no 7, tem conhecimento do hangar da RMAR, 3 milhas da cabeceira no 7? Afirmo. Reporte na vertical da RMAR, o Índia November Alpha. Passarela, Índia November Alpha com a informação, a TR da Passarela agora passando o marcador externo, é o número 1 para pouso em Salvador. Cliente visual com prato. Prato. 4463, decola aos 34, controle agora 119.8, bom voo. 198, boa, azul 4463. Sou azul 4463, 1200 pés, da El, transfere. 4463, boa, contato radar, direto da El, vigilância, no DNV 180. Da El, vigilância 180, azul 4463.